O dia 22 de dezembro na história, 1849, minutos antes de ser executado, o escritor Fyodor Dostoiévski tem sua pena reduzida para exílio. Décadas depois, ele escreveria suas principais obras, Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. 1894, em um julgamento irregular, o capitão francês Alfred Dreyfus, judeu, foi condenado por traição e recebeu a sentença de prisão perpétua por passar segredos militares à Alemanha. Dreyfus foi declarado inocente em 1906. 1968, vários músicos, entre eles Caetano Veloso e Gilberto Gil, foram presos na Boate Sucata, no Rio de Janeiro. 1975, Carlos o Chacal, junto com outros terroristas árabes, fizeram um ataque em Viena, na Áustria, onde assassinaram 3 pessoas e fizeram outras 70 de reféns num encontro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. 1981, o atleta João do Pulo, um dia depois de ter sido eleito como maior desportista latino-americano do ano, sofreu um grave acidente de carro e teve sua perna direita amputada. 1986, um decreto-lei instituiu o 13º salário para funcionários e civis militares da União. 1988, o seringueiro e ecologista Chico Mendes foi assassinado no quintal de sua casa por um tiro disparado pelo fazendeiro Darcy Alves da Silva Pereira. 1989, o exército romeno aderiu às manifestações populares e derrubou o ditador comunista Nicolae Ceaușescu. 1990, Lech Walesa tomou posse como presidente da Polônia, o primeiro não comunista a assumir o cargo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.